completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Sentiu a diferença? DJ Sérgio. Com Abraão do Comércio é assim. Novidades e lançamentos você encontra aqui. DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Você é espetacular. Hoje eu chorei em parto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, tento disfarçar. DJ João Paulo, como é que é, meu garoto? Suas balas pra galera dançar. Giovanni Silva Produções e Artes. DJ João Paulo, fazendo você dançar.

DJ João Paulo. Garoto agitador, DJ João Paulo, vai pra cima, meu DJ! Com Abraão do Comércio é assim. Novidades e lançamentos você encontra aqui. Giovanni Silva Produções e Artes. Banda Rister, um tremor de sucesso. Dale João Paulo! Pra cima! Sucesso.

o que você pra mim. Vou curtir esse som, eu vou amar você ao som do Nova Dimensão. Eu vou curtir o som do Nova Dimensão. O DJ Gilberto de Luiz, um show de emoção. O que você pra mim. Vou curtir esse som, eu vou amar você ao som do Nova Dimensão. Mais uma produção dele, DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Giovanni Silva Produções e Artes. Abraão do Comércio. Esse é o nome. Essa é a marca. Obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.